cabelos, resíduos do mar. Os degraus da Laura, a tinta caía num móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus da Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera ainda o ar iruca. No tempo a álbuns de estreia. Em 1980, Rui Veloso lançava Ar de Rock. Ouvimos aqui Donzela Diesel, a faixa que fecha este long play do cantor português. É uma faixa interessante, com esse ritmo habitual, com esse ar de rock de Rui Veloso. Ora, para ouvir também do álbum de estreia, Rita Guerra, com uma música que dá pelo nome de Tintim Casou. Rita Guerra estreou-se no mundo da música no ano de 1990 com o lançamento de Pormenores Sem a Mínima Importância. Foi o seu primeiro álbum. Ora, eis então estas duas grandes vozes da música portuguesa nos seus inícios de carreira. Recordo Rui Veloso, do álbum Hard Rock, de 1980, a faixa que fecha este CD, a número 10, Donzela Diesel. Depois, Rita Guerra, do seu álbum também de estreia, de 1990, precisamente 10 anos depois, Pormenores Sem a Mínima Importância, faixa número 6, o Tintim Casou. Vê lá bem, donzela quem descobrir, não sei, só sei que ele traiu a lei que eu decretei. Perdia até o fim, porque o herói não casa quando morre lá e os corações arrasam. Quem vai pra lá, quem descobrir, não sei, só sei que ele traiu a lei que eu decretei. Eu só vem em mim, porque o herói não casa quando morre lá e os corações arrasam. Música com ritmo, antes da minha última intervenção. Acabamos, como disse, de ouvir Rita Guerra com este Tintim Casou, de 1990. Vamos voltar à década de 1980 para fechar com o Rádio Macau. Bastava um gesto. É o som desta música que vamos fechar mais uma edição de Musicália. Amanhã voltamos com música tranquila e serena para o princípio da noite de sexta-feira. Até lá, fique bem, boa noite e até amanhã.